se não houvesse os pés nem as mãos, como se não houvesse o céu nem o chão. Caminha sozinho é como sangrar no caminho e ter certeza que tudo foi em vão. Decidi não mais andar só, decidi não mais viver só. Decidi não mais andar só, decidi não mais viver só. Mais um cachorro na estrada, fugindo do deserto. Eu quase não vejo nada, mas tua presença tá por perto. Mesmo que eu for sangrando por essas vielas escuras, ouvindo injúrias, palavras que só os tolos murmuram, foi por você que eu tive uma decisão, pra me mostrar o que a chuva faz no sol de verão. Então me dá sua mão, porque eu preciso dela. Eu quero estar ao seu lado, mesmo sem força nas pernas, mesmo sem céu colorido, mesmo sem sol na janela, mesmo com o pulso fraco amargando as velhas sequelas. O Senhor sempre tranquiliza esse meu coração, e agradeço por estar presente em cada oração, por cada dia que trouxe a paz pra nossos irmãos. E me perdoe por aqueles que viva de ilusão. Mais um cachorro na estrada, fugindo do deserto. Eu quase não vejo nada, mas tua presença tá por perto. Como se não houvesse os pés nem as mãos, como se não houvesse o céu nem o chão. Caminha sozinho é como sangrar no caminho e ter certeza que tudo foi em vão. Decidi não mais andar só, decidi não mais viver só. Decidi não mais andar só, decidi não mais viver só. Em direções contrárias, em destinos incertos, você se aproximou e me livrou do deserto. Foi cobertura na chuva, foi meu casebre, foi refrigério nos meus 40 graus de febre. Disse haja luz e acendeu a escuridão, trouxe conceito onde não havia solução. Conheço o meu andar e o bater do coração. Deu sua vida por mim, foi meus pés sobre o chão. Sem julgamento disse vem, não choras mais. O tempo de cegueira já ficou pra trás. Pra que ter mais do que liberdade e paz? Você me acolheu quando estava em stand-by. Mais um cachorro na estrada, fugindo do deserto. Eu quase não vejo nada, mas tua presença tá por perto. Como se não houvesse os pés nem as mãos, como se não houvesse o céu nem o chão. Caminha sozinho é como sangrar no caminho e ter certeza que tudo foi em vão. Decidi não mais andar só, decidi não mais viver só. Decidi não mais andar só, decidi não mais viver só.